Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Alô, meu Brasil, tô chegando. Final de semana, pé na jaca. A discoteca do Cleiton vai trazer a dupla Dani e Diego. A Faculdade da Música vai trazer uma grande mestre, a Carmen Silva. A Lorota. Lorota, boa história do Mineirinho. Eu tô aqui no Coromandel, contar a história do Mineirinho. A oração de hoje, uma oração muito bonita, a oração do caminhante. A frase irretocável é de Buda. A dica de hoje, comadre, vou te ensinar a fazer exercícios faciais para você ficar com o rosto lisinho, viu? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos vai cantar uma canção muito bonita do seu repertório. Na trilha sonora da minha vida, Floripe Saldanha, de Itabira, Minas Gerais. Quero ouvir o Ronivon e conta a sua história, por que ela pediu essa música, né? A sugestão do Beijar traz a cantora Márcia Ferreira em nova fase da sua vida. O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio O Porte Jeans, o jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí Silvano Salles, Minha Doblô. Olhou, virou, entrou na minha doblô. É o carro da balada, é o carro do amor. Virou, entrou na minha doblô. É o carro da balada, é o carro do amor. Silvano Salles, o cantor apaixonado. Esse é o nosso mais novo sucesso. Augusto Cedês, não fique aí pensando que é carro de família. Na minha doblô eu boto as sete mina. É tão confortável, o banco reclinado. Melhor que a Fiorino, maior que o Camaro. Coloquei jogo de luz, instalei um frigobar. O som batendo certo, suspensão a ar. Dentro da minha doblô você se sente no céu. Aqui não passa vento, é melhor do que motel. Virou, entrou na minha doblô. É o carro da balada, é o carro do amor. Virou, entrou na minha doblô. É o carro da balada, é o carro do amor. Recline o banco pra fazer striptease. Striptease, striptease. Sua fantasia mais secreta realize. Realize, se realize. Olhou, virou, entrou na minha doblô. É o carro da balada, é o carro do amor. Virou, entrou na minha doblô. É o carro da balada, é o carro do amor. Não fique aí pensando que é carro de família. Na minha doblô, eu boto sete mina. É tão confortável, o banco reclinado. Melhor que a Fiorino, maior que o Camaro. Coloquei jogo de luz, instalei um frigobar. O som batendo certo, suspensão a ar. Dentro da minha doblô, você se sente no céu. Aqui não passa vento, é melhor do que motel. Olhou, virou, entrou na minha doblô. É o carro da balada, é o carro do amor. Virou, entrou na minha doblô. É o carro da balada, é o carro do amor. Recline o banco pra fazer striptease. Striptease, striptease. Sua fantasia mais secreta realize. Realize, se realize. Olhou, virou, entrou na minha doblô. É o carro da balada, é o carro do amor. Virou, entrou minha doblô. É o carro da balada, é o carro do amor. Silvano Salles, minha doblô, abraçando os nossos amigos, aqueles que retransmitem o programa Cleiton Aguiar nas emissoras do Brasil e fora do Brasil também. Nós somos centenas de emissoras, formando o que hoje é o maior complexo de rádio do Brasil, a partir da Rádio Estúdio Brasil e seus associados. São mais de 1000 emissoras de rádio que fazem parte do nosso sistema de rádio no Brasil e também no exterior. E se você quiser trazer a sua rádio para fazer parte, transmitir os nossos programas, não tem nenhuma dificuldade. É só você entrar no site radioestudiobrasil.com.br, radioestudiobrasil.com.br e cadastre a sua emissora, você não paga nada, recebe uma senha, baixa o programa e joga no ar no horário que você achar mais conveniente, tá bom? O novo ídolo popular do Brasil, Cristiano Neves, Cigana dos Olhos Negros. Doente de amor, o meu coração me mandou procurar um amigo meu, o que aconteceu pra ele contar. Cheguei indisposto, tristeza no rosto e ali me sentei. Notei que o amigo sofria comigo, então me calei. Notei que o amigo sofria comigo, então me calei. Notei que o amigo estava sofrendo de amor. Sua namorada também lhe deixou. Que coincidência, imaginei vocês. Não pude mais falar pra ele da desilusão, pois ele sofria da mesma paixão que está me queimando já faz quase um mês. Isso aí, Brasil! Canta comigo, Cleiton Lacerda! Essa é linda demais, Cristiano Neves! Deixa comigo! Doente de amor, o meu coração me mandou procurar um amigo meu, o que aconteceu pra ele contar. Cheguei indisposto, tristeza no rosto, ali me sentei. Notei que o amigo sofria comigo, então me calei. Notei que o amigo sofria comigo, então me calei. Notei que o amigo estava sofrendo de amor. Sua namorada também lhe deixou. Que coincidência, imaginei vocês. Mas fala pra ele da desilusão, mas ele sofria da mesma paixão que está me queimando já faz quase um mês. Notei que o amigo estava sofrendo de amor. Sua namorada também lhe deixou. Que coincidência, imaginei vocês. Não pude mais falar pra desilusão, mas ele sofria da mesma paixão que está me queimando já faz quase um mês. Cristiano Neves, Cigana dos Olhos Negros. No fim do ano ele teve no programa do Ratinho, né? Ficou todo emocionado, todo feliz. Esse rapaz trabalha muito, é um batalhador, é um lutador. né, está conquistando devagarinho seu espaço e já em muitos lugares ele já é um grande ídolo popular na trilha do seu grande ídolo, que é o Amado Batista, né? Essa moda aqui, essa dupla, pena que essa dupla separou, né? Adalberto e Adriano, É Impossível Esquecer. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Adalberto e Adriano, É Impossível Esquecer. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você que está preparando aí o esquema dos shows que você promove durante o ano todo no Brasil inteiro, anote o telefone da RBM Música. De repente você vai precisar de um artista do nosso perfil aqui e você liga 61 99813601, 99813601, e você vai contratar o show de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Djalma e Nilcinho, Eliane e Samuel, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99813601 ou mandar e-mail para rbmmusica@gmail.com.

maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Márcia Ferreira, Toque de Deus. Mas o Flavinho não divulga só os grandes nomes, não. Se você está começando uma carreira e quer ficar conhecido, você vai contratar o maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, ligando 61-9981-3601. 99-81-3601, DDD 61, e o Flavinho vai tornar você famoso lá no estado de Minas Gerais. No próximo bloco, Rony Von, Cleiton Aguiar e Jorge e Matheus. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Lá de Itabira, em Minas Gerais, a terra do grande Carlos Drummond de Andrade, a Floripe Saldanha mandou uma mensagem para mim. Ela está pedindo uma música. Essa música foi gravada em 1967. Eu me lembro que eu morava lá em Belo Horizonte e essa música foi um grande sucesso no Brasil inteiro. Foi na época da Jovem Guarda e esse cantor, ele tinha um programa na TV Excelsior, se não me falha a memória. O Roberto Carlos tinha a Jovem Guarda na TV Record. E esse cantor tinha um programa na TV Excelsior. Só o TV Tupi, não sei, era concorrente. Só ser o seguinte, quem fosse no... O Roberto Carlos falava assim, quem for no programa do Rony Von, não vem aqui no programa. Então o Rony Von acabava fazendo o programa praticamente sozinho. De vez em quando ia o Fábio Júnior, o outro artista, né? Mas ele disputava com a Jovem Guarda. Ele tinha um cabelão comprido, bonito. Era chamado de O Príncipe. E essa música foi sucesso no Brasil inteiro. E a Floripe Saldanha, lá de Itabira, Minas Gerais, está me contando aqui que essa música marcou definitivamente a sua vida. Ela não falou como que foi, mas ela está sabendo, está ouvindo o programa e vai recordar agora. Na trilha sonora da vida de Floripe Saldanha, Rony Von, A Praça. Hoje eu acordei com saudades de você. Beijei aquela foto que você me ofertou. Sentei naquele banco da pracinha só porque foi lá que começou o nosso amor. Senti que os passarinhos todos me reconheceram e eles entenderam toda a minha solidão. Ficaram tão tristonhos e até emudeceram. Aí então eu fiz esta canção. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto. Beijei aquela árvore tão linda onde eu, com o meu canivete, um coração eu desenhei. Escrevi no coração meu nome junto ao seu, ser seu grande amor, então jurei. O guarda ainda é o mesmo que um dia me pegou, roubando uma rosa amarela pra você. Ainda tem balanço, tem gangorra, meu amor. Crianças que não param de correr. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim. Aquele bom velhinho pipoqueiro foi quem viu, quando envergonhado de namoro eu lhe falei. Ainda é o mesmo sorveteiro que assistiu ao primeiro beijo que eu lhe dei. A gente vai crescendo, o tempo passa e nunca esquece a felicidade que encontrou. Sempre eu vou lembrar do nosso banco lá da praça. Foi lá que começou o nosso amor. A mesma praça, o mesmo banco,

caipira. Pra que alimentar o peito com a mágoa? Se eu cruzar os braços, como é que vai ser? Quando bater a fome, eu vou pagar pra ver. Você comentarei, mas te dando água. Mas quem é você? Será que já curtiu a amanhecer no mato? A relva molhada e os pés sem sapatos. Será que já botou a terra com as mãos? Quem é você? Que só fala. Uma das duplas mais tocadas no ano de 2013, Jorge e Matheus, Mastigando Água. No próximo bloco, vou dar uma dica para você de exercícios faciais. Você dá uma firmadinha na sua cara, viu? É já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Nascer bonita é um acidente, é um acaso, mas ficar bonita e conservar a boniteza, conservar a beleza é uma questão de cuidado, viu? Presta atenção nesse recado, porque está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza Puro Ômegas. Uma inovação que vai ajudar todas as mulheres a ficarem mais saudáveis e mais bonitas. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9, a maior descoberta da ciência em benefício de sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas: no representante exclusivo em sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br ou pelo televendas 61-3532-6993. 61-3532-6993, no horário comercial, de segunda a sábado. E se você disser que ouviu esse recado no programa Cleiton Aguiar, você ainda tem R$2 de desconto em cada produto que você comprar, viu? Por ômegas é mais saúde, é mais beleza. A dica de hoje, comadre, é o seguinte: se a gente não tomar cuidado, a idade vai chegando e você, a pele vai cedendo, vai ficando flácida. Eu vou te ensinar uns exercícios faciais para que você recupere a elasticidade, viu? Por exemplo, vou te dar hoje queixo duplo. Eu tenho esse trem, viu? E vai ficando velho, tá aí, o queixo vai baixando, parece que você tem dois queixos, né? Muita gente, inclusive eu, tem problema com a pele solta e queixo duplo. Esses exercícios vão ajudar a tonificar e levantar a região do queixo e devolver aquela aparência jovem. Um excelente exercício é o seguinte: você vai sentar ereta, reta, viu? Aí você inclina a cabeça para trás, fica olhando para o teto e mantém os músculos trabalhando na região do pescoço e da garganta. E aí você vai ficar impressionado com os resultados. Repita isso 20 vezes. Você senta, olha para o teto, levanta, vira a cara para trás assim, né? E você vai trabalhando esse músculo, vai mexendo, viu? Tá fazendo um movimento com o músculo do pescoço e da garganta. Você faz 20 vezes. Você faz 20 vezes, repete, né? Depois você repete de novo. Aí depois outro exercício. Você senta reta também, ereta, incline a cabeça para trás, do mesmo jeito, olhando para o teto, mantendo os lábios fechados e relaxados. Aí você começa a fazer beicinho, como se você fosse dar um beijo no teto. Faz o que? Jogando beijinho, sabe como é que é? Quem te vê vai pensar que você está ficando doido, mas isso é bom, viu? Aí você faz isso, conte até 10, né? Vai, estica o beijo, depois relaxa, volta a cabeça para trás, olhando para o teto, mantém os lábios fechados e relaxados, vai repetindo, né? Outra coisa, abra os lábios, põe a língua para fora como se estivesse tentando tocar o queixo com ela. Bota a língua para baixo, lá de fora, sabe?

vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras entre as serras, doce terra onde eu nasci. Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras entre as serras, doce terra onde eu nasci. Recordo a casa onde eu morava, o muro alto laranjal, meu flamboyant na primavera, que bonito que ele era, dando sombra no quintal. A minha escola, minha rua, os meus primeiros madrigais. Ai, como o pensamento voa ao lembrar a terra boa, coisas que não voltam mais. Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras entre as serras, doce terra onde eu nasci. Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras entre as serras, doce terra onde eu nasci. Pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras entre as serras, doce terra onde eu nasci. No cantinho do rei, Roberto Carlos, meu pequeno cachoeiro. Alô, alô, Arota Boa de hoje, eu vou lembrar a história do meu amigo, do meu saudoso amigo Zelão, tio do Miozão, lá em Guardamó. Zelão era engraçado demais, né? E teve um dia que foi o Jeová Pena, o Pio de Barbosa, uma turma, né? Eles pegaram umas mulheres, um sanfoneiro e tal, foram pra beira do rio fazer farra. Cachaça, foguete, mulherzada, aquela confusão danada e o pau quebrando. E lá na fazenda do... Se for passar isso lá na fazenda do Zelão. E no meio da fazenda passava um rio. Um rio até fundo, né? E a turma tava do lado de lá. Quando eles viram o Zelão montado numa mulinha do outro lado lá, gritaram, ô Zelão, passa pra cá, a farra tá boa. O Zelão respondeu, já vou. E ele chegou a espora nessa mulinha pra mulinha atravessar o rio. Mas o rio tava meio cheio. E ela achou ele meio pesado assim, a mulinha não quis ir não. Ficou com medo e empacou. E o Zelão chegando a espora na mula, e a mula empacada não saía do lugar, e o povo de lá gritando, ô Zelão, e logo, rapaz, você tá perdendo a farra, então já vou. Aí ele foi perdendo a paciência, desceu dessa mula, enfiou debaixo dela, levantou a mula e jogou a mula lá no meio do rio, tchibum, e falou assim, ah, mulinha, você pode ser mais inteligente do que eu, mas mais força do que eu você não tem não. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Na passagem do ano, você fez muitas promessas que ia mudar de vida, que ia dar um novo rumo na sua vida. Mas se você não tomar a providência, vai continuar do mesmo jeitinho. Não adianta só ficar planejando e reclamando, não. Você tem que botar a mão na massa. E eu quero lhe dar uma grande oportunidade para você ganhar muito dinheiro em 2014. Seja um revendedor Oporte Jeans, como eu fui, como eu estou sendo. Eu dei tanto conselho aqui que eu acabei me transformando num revendedor lá em Brasília e na região do entorno de Brasília, e posso garantir para vocês que eu estou muito satisfeito com o resultado, viu? Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil. Direto da fábrica em Toritama, Pernambuco, com a possibilidade de você jogar 100% em cima e ainda vender muito mais barato do que a concorrência. É uma grande oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiros e para quem tem família grande. Vale a pena, vale muito a pena. Entre em contato com os telefones 61 99813601, 99813601 da Vivo, ou 61 8143-8802, 8143-8802 da TIM. A entrega é via transportadora para qualquer lugar do Brasil. Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Você começa fazendo pequenos pedidos, vai aumentando aos poucos, logo, logo você vai ter a sua própria loja, viu? Seja um revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando neste final de semana, muita festa, né? Marivaldo Moreno Santos, Rondi Saraiva, o meu sobrinho Luiz Felipe Oliveira Melo, Jennifer Laiane Costa, a minha amiga radialista lá de Dourados, no Mato Grosso do Sul, a Keliana Fernandes, Vanessa Rosa, João Paulo Santos, Diego Oliveira, Claudiana Lacerda, José Pereira Andrade, Maria Eunice Pereira. Esses estão fazendo aniversário na sexta. No sábado, o Fabiano Faria, o cantor Roberto Ney do Forró, o Anderson Nunes Frois, Ednamir Carlos, Juscelia Braga, Simone Maiva Macera, Eduardo Marques, a minha prima Tiana Guiar, Júlio César de Souza, Elvis Veloso, Leal Gold, o Raimundinho do Forró. E no domingo, a minha querida sobrinha, a lindinha do titio, a Elisa Aguiar, o Wellington Teles, Lázaro Luiz Mariano, a Yara Gambirásio, Ildomar Vasconcelos, Maurício Gabriel e o Rogério Rodrigues. E você que está fazendo aniversário hoje, eu não estava sabendo. Eu vou fazer uma oração aqui que vou oferecer para todos os aniversariantes de hoje. Uma oração muito bonita, que está nas páginas 82 e 83 do livro de orações, na edição número 2 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, de autoria de Lili Lai, da Venezuela, e o Wellington Aguiar, de Coromandel. Oração do caminhante. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Pai, não posso contar as estrelas do céu, como também não posso contar os passos que dei para chegar a ti. Assim começo a minha oração. Sei que para cada grande homem que lutou e conquistou suas vitórias, também houve momentos de súplicas e de medo, quando sentiram-se cegos e tatearam a escuridão, sem imaginar o que encontrariam após a próxima curva do caminho. Por isso, Pai, trôpego, tateante e faminto de ti, não me envergonho da tua presença. A ti exponho minhas fraquezas e minhas angústias, como também as minhas poucas virtudes. Submeto-me ao teu julgamento. Mostra-me o que ainda não tive olhos para ver. Quero entender a sutileza da tua presença, que sei existe em todos os lugares, em todos os seres, em todos os sons e em todas as cores. Falta pouco para que eu conclua o meu plano, mas esse pouco é muito sem a tua luz e preciso tanto dela. Contigo, Senhor, com tua luz sobre o meu caminho, sinto-me mais, vejo-me pleno e creio-me além de especial. Sou único como filho de Deus. E ainda que possam me afligir as dores das dúvidas, das súplicas e do medo, em ti palmilho os caminhos de todas as minhas vitórias. Pai, não posso contar as estrelas do céu, como também não posso contar os passos que dei para chegar a ti. Assim, termino a minha oração. Senhor, caminharei do nada até o infinito, mas que a minha bagagem permita-me um dia estar diante de ti. Amém. Belíssima oração que está no livro de orações do programa Cleiton Aguiar, na sua edição número 2.

telefona que eu vou. Tudo que você pedir eu te dou, sem pensar no amanhã ou depois. Dou até a minha vida, faço tudo pra ter seu amor. Ter seu amor. Se seu corpo sente saudade do meu, se o coração disser que ainda não me esqueceu, me procura. Telefona que eu vou. Tudo que você pedir eu te dou, sem pensar no amanhã ou depois. Dou até a minha vida, faço tudo pra ter seu amor. Ter seu amor. Tudo que você pedir eu te dou, sem pensar no amanhã ou depois. Dou até a minha vida, faço tudo pra ter seu amor. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Dani e Diego, Telefone que eu vou. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. À sua disposição de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até às 7 horas da noite. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, porque eu vou trazer uma grande mestre. Carmen Silva, Concerto para um Verão. Foi no último verão que lhe conheci. Então, o amor logo nasceu dentro de mim, olhando o mar azul bem junto a ti. Feliz até passou, só ilusão ficou. Chorei, as lágrimas caindo sobre a areia quente do verão, onde nós dois vivemos o amor. Porque fui voltar aqui para lembrar nosso amor. Thank you.